Majestade, honra e poder, em ti está firmado o meu coração, esperança minha. Te amarei por todo o meu viver, serei morada para ti, só em ti eu posso descansar. És minha alegria, vitória minha. Adoro, pois minha alma tem sede de ti, e o meu coração já não vive sem ti. És meu alimento e o meu respirar, amor da minha vida. Louvo, pois és digno de receber toda majestade, honra e poder. Está firmado o meu coração, esperança minha. Te amarei por todo o meu viver, serei morada para ti, só em ti eu posso descansar. És minha alegria, vitória minha. Alimento e o meu respirar, amor da minha vida.